Rádio Antinoeb dá agora início aos melhores da rádio. Um momento de descontração com boa música e um grande apresentador, Paulo Santos. Olá, amigos ouvintes, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio, referente ao dia 29 de março, terça-feira do ano de 2011. Programa Os Melhores da Rádio, com realização e apresentação de Paulo Santos. Programa Os Melhores da Rádio, que lhe faz companhia semanalmente, terças e quartas-feiras, no horário das 19h às 19h30, aqui na sua Antena Web. Amigo ouvinte, espero que tenha tido um ótimo fim de semana, espero que esteja a ter um início de semana fantástico e, claro, na companhia da Rádio Antena Web, agora consigo o programa Os Melhores da Rádio, que lhe faz companhia até muito perto das 19h30. Amigo ouvinte, vamos começar musicalmente esta nossa emissão de hoje com três temas. Primeiro, Miquel Carreira, Tudo o que Sonhei; Pedro Abrunhosa, Não Desistas de Mim; e José Malhoa, Três Gerações. Fique bem, fique na nossa companhia, na companhia do programa Os Melhores da Rádio, até muito perto das 19h30, com Paulo Santos. Boa tarde. Para acabar em grande, vem toda a gente com essas mãos no ar. Eu sempre sonhei, desde a minha infância, um dia que estar no palco a cantar, como sonhei em criança. Eu sempre vivi com a música ao meu lado, e entre canções fiz nome depois, e hoje sigo paz. Sintoniza www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia.

Olá, amigos ouvintes. Uma ótima tarde para si mais uma vez. Estamos na reta final do nosso programa de hoje, Os Melhores da Rádio, com Paulo Santos, até muito perto das 19h30. Vamos passar agora ao momento da nossa receita de hoje, que é salada de feijão fradinho com atum. Amigo ouvinte, compra uma lata de feijão fradinho já cozida no supermercado e o atum. Chega à casa, coloca no recipiente o feijão fradinho, o atum, mistura com o feijão, acompanhar com um molho verde feito de azeite, vinagre, cebola picada e salsa. Mexe o molho muito bem mexido, mete por cima do feijão e do atum e está pronto a servir. Amigo ouvinte, digo-lhe que é uma receita maravilhosa. É uma receita muito boa mesmo. Se o amigo ouvinte quiser também colocar dois ovos cozidos por cima, cortá-los aos bocadinhos, também pode colocar, que também fica muito bom. Amigo ouvinte, e assim com esta receita chegamos ao final do nosso programa de hoje. Prometemos regressar amanhã, quarta-feira, para mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio, com Paulo Santos, aqui na sua Antena Web. Amigo ouvinte, a continuação de uma ótima tarde para si, e fique na companhia da Antena Web. Boa tarde!